gerir, passei da conta. Meu coração não tem juízo não, às vezes apronta uma ação. Extrapolei, exagerei, passei da conta. Meu coração não tem juízo não, às vezes apronta. Pensei que fosse apenas mais um caso passageiro. Eu não pensei que fosse uma grande cilada, um golpe tão certeiro. Um monte de arrisco, eu percebi, paguei pra ver. E numa noite inesquecível, tudo as nuvens no meu. Eu desamei, abri a guarda, deixei rolar. E me perdi no meu caminho, agora é tarde. Vamos extrapolar com raça negra, vai! Extrapolei, exagerei, passei a conta. Meu coração não tem juízo não, às vezes apronta. Extrapolei, exagerei, passei a conta. Meu coração não tem juízo não, às vezes apronta. Extrapolei, exagerei, passei a conta. Meu coração não tem juízo não, às vezes tá pronta. Vamos extrapolar hoje. Serraça mesmo. Quem gostou da luta? Agora está falando. Obrigado. Agora. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Delícias do trigo. Do pão sempre quentinho você vai gostar. Fazemos de tudo pra te conquistar. Delícias do trigo é assim. Melhor preço e qualidade é aqui. Você é bem atendido. Mais que um cliente, você é um amigo. Venha se surpreender. Delícias do trigo, melhor para você. Tem a qualidade que você merece. Delícias do trigo. Mais variedade. Melhor panificadora da cidade. Delícias do Trigo, pães quentinhos, bolos e salgados irresistíveis. Estamos na rua Cícero Francisco de Melo 82. Ligue agora 839-9931-9877. Aproveite também nossas delícias aos domingos e feriados. Delícias do Trigo, o sabor que encanta. Delícias do Trigo. G-Mídia, acessórios, películas, capas, carregadores, acessórios para iPhones e Androids, assistência técnica em celulares e computadores, Rua São José, 541, Centro Areal. G-Mídia, acessórios, organização Glebson CDs, contato 83 986 15 89 52. Em Esperança, você tem o Barateiro da Construção, localizado na rua Ramalho da Costa, 187, em frente ao Campo do América. Tudo para a sua construção, o menor preço e melhor atendimento, só no Barateiro da Construção. Entregamos em Esperança e cidades vizinhas. Faça-nos uma visita ou entre em contato pelo Zap 83 9 9938 1685. O Barateiro da Construção. Acompanhe todas as segundas a partir das 16h30 aqui na RCA FM o programa O Prefeito e o Povo, e saiba todas as notícias da Prefeitura de Areal, um canal direto entre a Prefeitura e o Povo. Participação do Prefeito Adelson. Apresentação Rodrigo Gonçalves e Carlos Henrique. Participação do Prefeito Adelson. Todas as segundas, a partir das 16h30. Aqui na RCA FM, o programa O Prefeito e o Povo. Dada Construção.

Esse é um clássico que não pode faltar. Toda vida que toca é a mesma emoção, é a mesma energia. Vamos embora. Vai te espiar. De brincadeira, o céu do céu, céu do abrega. Nascei cada estrela novidade, e o mundo do seu mundo era saudade. E por que não dizer, posso derreter? Moranguinho no copinho, esperando por você. De amor, quanto mais sorvete, quero teu calor. E quanto mais sorvete de amor. Deixa comigo assim, ó. Pra te espiar. Eu dou a volta. Eu dou a volta. Eu dou a volta no seu muro. E eu pulo seu muro. Pra te encontrar. Eu dou a volta. Eu dou a volta no seu muro. E eu pulo seu muro. De brincadeira, carrossel no céu, selva branca. Nasci em cada estrela. E nasci em cada estrela, novidade. E o mundo do seu mundo era saudade. E por que não dizer, posso derreter? Moranguinho no copinho, esperando por você. Quanto mais desejos de amor, quanto mais sorvete, quero teu calor. Quanto mais desejos de amor, Romeo. Desejos, eu deixei de te amar. Eu deixei de te amar. Ai, ai. E você é tudo o que vejo. O que pego, o que sinto, me faz sonhar. Pouco me importa. E pouco me importa o passado. Quero poder te abraçar. Quero poder te abraçar. Viver esse amor adolescente, assim como o vento, assim como o vento vai pro mar. Foi por esse amor, foi por esse por esse amor. Seu corpo é tudo que brilha, é única e é no oceano do meu desejo. Por esse amor, tão bela flor de laranjeira, seu corpo é tudo que cheira. Ai, ai, ai, ai, ai. Por esse amor, oh, por esse amor. Seu corpo é tudo que brilha, é única e é no oceano do meu desejo. Oh, por esse amor, tão bela flor de laranjeira, seu corpo é tudo que cheira. Ai, ai, ai, ai, ai. Ah, ah, ah, oh, ah, ah, ah, oh, ah, ah, oh, oh, oh. Sigo, sigo, sigo, sigo. Tá com baeira, baeira. O tigui-tigui tá com baeira, vou te namorar. O tigui-tigui tá com baeira. O tigui-tigui tá com baeira, baeira. O tigui-tigui tá com baeira, vou te namorar. Uma e 18. 87,9. 87,9. A sua rádio. Que canção é essa, Isabel Rodolfo? W3 Céu. Parecei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva. Tô solteiro na night, cê tá batendo muito mais que o grave. E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom e cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. E quando o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, vou pra beber e passar raiva. Tô solteiro na night, cê tá batendo muito mais que o grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o Natanzinho aqui toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Como muito marcas, W3 Cavinho, alô Thierry, segura que é sucesso. Não consigo ficar longe de você. Quando a gente não tá junto, eu caio na deprê. Sabe que eu faço de tudo pra te ver. Eu tô na tua, bebê, e ninguém sabe fazer. O que a gente faz na cama, romance com sacanagem. É tesão, nem deu hard, eu morro de saudade. Quando vem por cima, toda aula começou e não acaba. Não consegue mais parar, parar. Ô, Bruninha, ninguém faz como tu, e carinhosa e safadinha. Nessa boca gostosinha. Bruninha, ai, ninguém faz como tu, carinhosa e safadinha. Bruninha, eu me apaixonei nessa boca gostosinha. Alô, Danielzinho Trajano, de Resenha Esporte Clube, o melhor complexo Teresina do Brasil. Não consigo ficar longe de você. E quando a gente não tá junto, eu caio na deprê. Sabe que eu faço de tudo pra te ver. Eu tô na tua, bebê, e ninguém sabe fazer. E o que a gente faz na cama, romance com sacanagem. É tesão nível hack, eu morro de saudade. Quando vem por cima, toda aula começou e não acaba. Não consegue mais parar, como tu, a carinhosa e safadinha. Bruninha, eu me apaixonei nessa boca gostosinha. Bruninha, ninguém faz como tu, carinhosa e safadinha. Bruninha, eu me apaixonei nessa boca gostosinha. Uma e 23, 87, 87,9. Olha, o nosso amor valeu quando a gente fez a primeira vez. Como aconteceu, desejo de verdade, prazer sem maldade. Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço. Me perdi de amor, eu senti você nua em meus braços. Não consigo esquecer essa emoção. Nosso amor valeu quando a gente fez a primeira vez. Foi lindo como aconteceu. Desejo de verdade, prazer sem maldade. Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço. Me perdi de amor, senti você nua em meus braços. Não consigo esquecer essa emoção. De uma vez vem me entregar seu coração. Da paixão não sei fugir, meu amor, vê se não some. Ei, uma só demais. Vocês me ajudam, que o homem aqui é forte. Começa você, começa, né? Você tem coragem de dizer que não me ama e que por mim não sente mais prazer. Mas ao vivo você sabe que é bem diferente. A sua voz trava, o seu corpo treme. Você tá com ele pra fazer ciúmes. Tá sentindo falta até do meu perfume. Vejo nos teus olhos que ainda me ama. Mandou ele usar, não se cabana. De mim, pra lembrar de mim. Resolve de uma vez essa indecisão. Para de ficar mentindo pro seu coração. Vai. Você tá com ele pra fazer ciúme. Mandou ele usar a dor de gacona. Pra lembrar. Olá. Uma hora e 30 minutos. 87,9. Impossível. Desligar. O grave bateu, rabeta no chão. Fala do jogador. Oxê, gente, tamo junto, Flávio. E aí, gigante? Rabeta.